Estou recebendo aqui no estúdio o diretor superintendente do Foz Trans, Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu, Fernando Maraninch. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Trânsito é um assunto sempre polêmico. Temos vários assuntos aqui para abordar, inclusive a questão aí do controle, né, de velocidade, os radares aqui nas ruas de Foz do Iguaçu, porque a gente viu aí a retirada, né, de alguns desses equipamentos das vias públicas neste mês de janeiro. E, curiosamente, gente reclamando, né, da retirada. Primeiro, reclamação com relação à instalação, depois, quanto à retirada. Houve ali um encerramento de contrato, uma troca de prestador de serviço? Foi isso que aconteceu? Exatamente. Então, a licitação que estava em curso, né, ela findou. Nova licitação está em andamento. Foram colocados 3 novos radares em teste, né? Chama teste de escala real, para ver se eles funcionam e atingem o nível exigido. Passaram, foram aprovados. Licitação está para ser homologada essa semana. Né? Abre ainda-se prazo para alguma concorrente, quem ficou em segundo, terceiro, quarto lugar, contestar, impugnar. Se não for impugnado, aí sim a gente começa a instalação de todos os 62 radares, digamos assim, 62 faixas, né, a serem fiscalizadas por mecanismos eletrônicos. E são equipamentos que, né, inclusive, isso vai ampliar a quantidade de pontos monitorados aqui em Foz do Iguaçu. A informação que a gente tem aqui antes eram 40, agora passa aí para mais 60, enfim, é controle de velocidade, fiscalização de semáforos, né? E lombada eletrônica. Velocidade, né, avanço de sinal vermelho e a lombada eletrônica, né, que também é a questão de velocidade. Para deixar bem preciso, então, ontem, antes nós tínhamos 19 pontos fiscalizados, agora nós teremos 25. É que cada ponto, vamos supor assim, Avenida Paraná, são duas faixas, né? É um ponto de um radar, mas ele pega duas faixas. Então agora nós passamos de 45 faixas para 62 faixas. Antes nós tínhamos 19 pontos monitorados, agora teremos 25 pontos. Claro, o contrato ainda prevê um aumento de 25%, como todo contrato. Né? E com relação até novos locais, né, que vão passar a ser monitorados, já tem uma definição aí quanto a quais serão esses locais? Então, no edital da licitação saiu todos os novos locais, né, como possíveis novos locais. Só que a gente está sempre estudando, o trânsito é algo vivo, né? Então, por exemplo, um local que estava previsto no edital, mas não se vê, o Instituto não vê mais necessidade, é no viaduto da Paraná. Né? Então havia muita velocidade ali pelos motoristas que trafegavam na Paraná embaixo do viaduto, que iam parar, né, só lá na Vila A. E aí, quando a construtora que ganhou, a construtora Castilho, ganhou a licitação para fazer o viaduto lá da Costa Silva com a BR, foi necessário fazer uma intervenção ali na Paraná. Foi uma lombada, né? Uma lombada. Aumentou muito o tráfego de carros ali, e os carros que vinham da BR para acessar o centro não conseguiam entrar, então foi necessária uma lombada. Com a lombada, reduziu a velocidade. Então, desnecessário, né? Nos olhos do Instituto, colocar agora um radar ali. Outro radar que nós tínhamos, né, a gente está analisando se volta, é no viaduto da JK. Porque ali há um projeto de se fazer uma faixa elevada para os pedestres conseguirem atravessar de um lado da JK para o outro em segurança. Né? Então, se for construída essa faixa elevada, ali naquele local não seria necessário gastar com um radar. É bom salientar, né, que os radares eles são, é um contrato de locação de equipamentos. Então, quanto mais locais a gente conseguir colocar, né, melhor, porque o radar, por mais, é um mal necessário, Guilherme, né? Ninguém gosta de ser fiscalizado, mas são esses radares que estão fazendo a redução da velocidade nesses locais. Então a gente tem que pensar, né, quanto vale uma vida e quanto vale o radar. Então a gente espera espalhar radares, né, nas avenidas mais movimentadas. Por exemplo, Avenida Paraná em direção ao condomínio Terras Alfa, ficou uma reta imensa ali, né, da Silvio Américo Sazdelli até lá embaixo. É um trecho que não é tão trafegado, mas que o pessoal está abusando da velocidade. E não era asfaltado antes, a prefeitura asfaltou, né? Então agora ficou uma reta que as pessoas estão fazendo racha e nós tivemos uma morte lá. Então lá é um local que possivelmente se tem um radar, se a gente não escolher um outro meio de reduzir a velocidade. Também falando aí a respeito desses equipamentos de monitoramento, porque muita gente, né, até questiona quando são colocados os equipamentos na situação aí daquela a famosa expressão indústria da multa. A gente sabe que no ano passado o Fossanz arrecadou, conforme o balanço que vocês divulgaram, mais de 9 milhões e 700 mil reais com essas infrações, como excesso de velocidade, furar sinal vermelho, enfim, o que é que se pode dizer a respeito até dessa questão que sempre é colocada, né, de se existe ou não indústria da multa? Não é só com essas infrações, né? O Fostrans, então, ele recebe as taxas de vistorias dos veículos. Então, né, nós cadastramos aí 300 veículos de aplicativo, cada um pagou R$230 por ano. A gente vistoria os veículos do turismo, os ônibus, né? Então, essas taxas também compõem a receita do Fostrans. Mas, em números redondos, a gente arrecada com radar em torno de uns R$540 mil por mês, né, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Que é mais alto que o valor da locação, que agora vai ficar em R$100 mil. Então, a gente gastava, né, no contrato anterior, em torno de R$120 mil por mês com a locação dos radares e arrecadava os 540. Agora, com essa nova licitação, a gente conseguiu reduzir em 20% o valor dos radares. Nós vamos pagar 100 mil, são 3 milhões que nós pagaremos, 100 mil por mês, por 30 meses, e vamos ir colocando 50% mais radares, né? Então a gente teve uma economia bárbara e a gente espera arrecadar então de 500, 750 mil, 800 mil reais. Né? Claro que isso vai depender do comportamento do motorista que está em Foz do Iguaçu, né? Seja o turista, seja o morador. É a questão da indústria da multa, né? Se tivesse outro meio de fiscalizar, né? Porque infelizmente o motorista, o que não é consciente, né? Só ele que paga a multa, que comete a infração de velocidade, né? Se andar no limite de velocidade 40 por hora, 60 por hora numa avenida, não vai ser autuado. Pois é, uma questão aí realmente, né, de seguir as regras de trânsito. Claro, é o que eu sempre exemplifico aqui, situações específicas podem acontecer. Por exemplo, o sujeito estar ali com a visão obstruída, não conseguir enxergar que o sinal está vermelho e acabar avançando. Mas, no geral, até o que é constatado é justamente isso, né, na questão do excesso de velocidade, enfim, acaba acontecendo uma imprudência até por parte do motorista, né? Então, duas situações, assim, a gente nota que acontece bastante, né, que os motoristas relatam, é o motorista que está atrás de um ônibus ou de um caminhão passa no amarelo e ele acaba passando no vermelho. Ou, como a gente tem muito semáforo gradativo aqui na cidade, as pessoas notam, né, que ainda dá tempo, acham que ainda dá tempo, e acabam acelerando. E é bom lembrar que o radar, além de pegar, né, esses radares de semáforo, além de pegar, se passou no semáforo em sinal vermelho, também pega a velocidade. Então a pessoa passa no verde ainda, mas passa acima do limite de velocidade e a multa até é mais gravosa. Agora, com relação à visibilidade dos semáforos, porque a gente vê aí que várias publicações estão surgindo na internet, do pessoal até ironizando que, olha, Foz está com semáforos camuflados ou placas camufladas. Isso é um trabalho que é articulado com outras secretarias? Como é que funciona até para que realmente alguns galhos que atrapalham a visibilidade possam ser removidos? A gente tem equipe sempre, né, assim, circulando, a guarda municipal é muito atuante, nos ajuda muito nisso, né, em dizer, olha, a placa caiu, o semáforo está queimado, né, somos grupos no WhatsApp que a gente tem uma terceirizada que conserta as placas, o semáforo, mais árvore, isso é feito pela Secretaria do Meio Ambiente, então a gente recebe essas denúncias, essas queixas, repassa para a Secretaria do Meio Ambiente, claro que tem que cuidar de toda a cidade e acaba às vezes demorando um pouquinho na poda. Eu vi, assim, ângulos dessas fotos, né? Eu passo nesses locais seguidamente, talvez porque eu conheço os locais e eu acabo sabendo que tem semáforo, né? Mas não achei que fosse para tanto, assim. Tem algumas placas, realmente, né, próximas às esquinas de pare, que são mais preocupantes. Mas quanto aos semáforos, a Secretaria do Meio Ambiente estava ontem podando na Vila Portes, né, e disse que viria para o centro ainda essa semana para resolver esses problemas específicos. Uma outra polêmica envolvendo, né, o trânsito de Foz do Iguaçu é com relação a vagas de estacionamento e as chamadas mini praças que estão sendo criadas aí, né? Já há um projeto piloto ali na Marechal Floriano, na esquina com a Schimmelfeng. Enfim, o que é exatamente esse projeto, né, os chamados parklets, enfim, como que o Fostrans pretende operacionalizar essa ideia? Então, parklets são, né, ou chamadas essas mini praças, né, a gente vê em todas as cidades turísticas. Tem em Nova York, tem em Londrina, tem Londrina, por acaso, né, foi o que a gente se baseou na lei de Londrina para dar essa autorização provisória. É um espaço de convivência para os pedestres, né? O plano de mobilidade nacional prevê maior espaço de integração, maiores modais de transporte, né? Então, a gente, procurado pelo empresário, né? O Fostrans já vinha estudando, já vinha discutindo isso no Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, tinha discutido isso já no Contur, né? O empresário soube e perguntou: olha, eu faço um piloto, vocês autorizam? Autorizamos. Autorizamos por 90 dias, ele ou qualquer outro empresário que queira colocar, até que a lei saia, né? Ou 90 dias, o que acontecer antes. Então, a gente quer exatamente isso. É propiciar que as pessoas cheguem de bicicleta, né? O Parklet foi questionado bastante, porque não estava pronto ainda. O empresário também alega que não quis investir tanto porque é provisório. Então, é um projeto piloto. A gente quer exatamente isso, que a população reflita se gostaria de ter Parklets em algumas quadras na cidade ou não, né? Porque tem, claro, um porém, tem um ponto, digamos, negativo, que é a perda de vagas de estacionamento, né? As pessoas reclamam que não tem onde estacionar, né? Então, perder mais vagas de estacionamento. Por outro lado, a gente propicia, né, que o ciclista chegue e guarde a sua bicicleta em segurança. Então, ali nós temos um bicicletário, nós temos uma área verde prevista no projeto do Parklet, nós temos lixeiras e nós temos um ambiente de integração para pedestres, né? Aquilo ali é um espaço totalmente público, né? Qualquer pessoa pode chegar e sentar, não é obrigado a consumir. Isso a gente vê em frente de restaurantes, de bares, de lojas, né? Principalmente, que tem. Então, se a gente for viajar, né, para Rio de Janeiro, São Paulo, nós vemos parklets, né? Se a gente colocar no Google parklet imagens, nós vamos ver diversos modelos de parklets em várias cidades turísticas do mundo. E é isso que a gente está propondo aqui para Foz do Iguaçu, claro, se os nossos representantes, né, os legisladores, quiserem aprovar a ideia. O projeto já foi enviado para a Câmara de Vereadores, a Câmara volta, né, a partir aí do dia 7 de fevereiro, e a gente espera que o quanto antes eles botem em votação, façam audiência pública, né? A nossa ideia é que a gente chame arquitetos, né, de repente fazer um concurso do melhor parklet da cidade. A gente gostaria, o Fostrans, de deixar livre para cada empresário usar quantas vagas tiver na frente do seu estabelecimento e desejar, claro, e a gente tem espaços, né, de lazer, espaços de convivência. Agora, salientar que a ideia é que sejam espaços públicos e não, digamos assim, uma espécie de puxadinho do estabelecimento? Essa é uma crítica que a gente pode fazer, né, pelo uso das próprias mesas e cadeiras que ele acabou usando, deu essa conotação, né, mas não é. O projeto apresentado foi diferente, né, e ele está adequando o projeto dele ao parklet realmente apresentado. Ele tem aí 90 dias, né, para usar esse espaço. O empresário está pagando. Quanto ele está pagando? O mesmo que se tivesse Starf nesse local, o Fostrans arrecadaria. E a gente está revertendo esse dinheiro, né, que ele pagou R$6.000, nós vamos estar revertendo em sinalização viária. Falando uma questão também, né, que a gente acompanhou aí nos últimos dias, né, a questão do credenciamento das vans para transporte de alunos, porque Foz do Iguaçu, como cidade de fronteira, ela tem umas características especiais, né? A gente tem muitos iguaçuenses que estudam no Paraguai e vans que fazem esse transporte transfronteiriço. Eu acredito que não seja algo regulamentado claramente. O Fostrans está abrindo até uma exceção aí com relação a cadastramento de vans paraguaias para, enfim, começar a regulamentar um pouco esse serviço? Exatamente, Guilherme. Então, assim, a NTT, né, que é quem normatiza a questão e fiscaliza a questão de transporte internacional, não prevê nem mototáxi, nem van. O transporte por van nem por mototáxi. Então, no município de Foz do Iguaçu, nós temos a lei do mototáxi, né? E como temos também de transporte turístico, outros tipos de transporte. De vans escolares, nós temos a legislação aqui, então qualquer empresário, né, que queira comprar uma van, cadastrar a van para fazer um transporte escolar, né, ou universitário que seja, pode, basta pagar uma taxa no Fostrans de 2 UFs por ano. Então, estamos falando aí de R$160 por ano. Não tem que pagar nenhum outro valor para o Fostrans, né? Não precisa contratar nenhum tipo de prestador de serviço para fazer essa intermediação. E o que estava acontecendo? A nossa lei de vans, a nossa lei municipal, prevê que só vans, placas de Foz do Iguaçu, podem iniciar o serviço em Foz do Iguaçu. Assim como a gente vê que acontece com os mototaxistas. Só mototaxista de Foz do Iguaçu pode pegar a gente em Foz do Iguaçu e levar para o Paraguai, mas tem que voltar vazio. Então, a mesma coisa previa, né, a lei de vans. Então, pode levar o seu aluno e trazer o aluno que levou, mas jamais pegar lá para trazer para cá. Só que a demanda cresceu muito, né, pela oferta de universidades no Paraguai, principalmente de medicina. Muitas pessoas vieram morar no Brasil, em Foz do Iguaçu, para estudar no Paraguai. E não tínhamos, então, até então, vans suficientes para levar essas pessoas para o Paraguai. E aí começaram as vans paraguaias virem vazias para Foz do Iguaçu, para pegar esses moradores de Foz do Iguaçu para levar para estudar no Paraguai, o que é proibido pela lei. Então, o que que Foz Trans fez? E foi desde o início do ano passado, e foi feito em abril de 2018, esse acordo com o Cidade Leste, que a gente quer, né, não proibir, mas pelo menos limitar essas vans, porque há necessidade do aluno ser transportado, limitar essas vans paraguaias que vêm para cá e acabam, de uma certa forma, concorrendo deslealmente com o empresário de Foz do Iguaçu. Porque a van é mais barata, a gasolina é mais barata, lá eles não têm o IPVA, as verbas trabalhistas são mais baratas. Então, um serviço que, ao meu ver, é de menor qualidade, é mais barato, e esses moradores estão, né, optando simplesmente pelo preço, né, sem levar em consideração a qualidade e a segurança. Então, o que a gente provocados até mesmo pelo sindicato de vans, é que a gente limitasse, só deixasse 30 vans virem vazias para propiciar que os empresários brasileiros de Foz do Iguaçu colocassem vans e atingissem essas 30. Então, o que que Foz Trans fez? Já oficiou o sindicato para perguntar quais são as 30 vans brasileiras que irão vazias até Cidade do Leste, para trazer moradores de Cidade do Leste para estudar em Foz do Iguaçu, ou quais são as 30 que pegarão alunos em Foz do Iguaçu e levarão até Cidade do Leste. Eles disseram que não vão ter 30. Então, se tiver demanda de alunos e os brasileiros não colocarem vans suficientes, vão ter uma preferência. Não colocando vans suficientes, vai ser aberta a possibilidade dos paraguaios colocarem mais vans. A gente não quer prejudicar de forma nenhuma, né, o transporte desses alunos. O que a gente quer é uma concorrência mais isonômica entre o empresário do Paraguai e o empresário de Foz do Iguaçu. Outro ponto do acordo feito com a Cidade do Leste é que essas vans paraguaias, né, elas são importadas de outro país, em que a porta abre do lado contrário. Abre então, para via, né? Abre para via. Então as crianças acabam descendo, né, nessas vans paraguaias na rua, no meio da rua, e não na calçada. Então a gente também estipulou 6 meses a mais, né, para essas vans não poderem mais circular aqui em Foz do Iguaçu. Um outro assunto aqui, para a gente até fechar essa entrevista, diz respeito aos pontos de ônibus aqui na cidade, porque a gente sabe que está sendo feito um trabalho de substituição, né, de alguns equipamentos. Chegaram novos equipamentos aqui na cidade? Nós tínhamos o prazo, né, até 20 de janeiro de colocar 100 novos abrigos de ônibus. Nós estamos completando todo o corredor turístico da cidade com os abrigos do tipo verde, esse abrigo mais robusto, maior, com os bancos vermelhos, com o vidro atrás, né, maior proteção, melhor qualidade para o usuário de transporte coletivo. Atrasou um pouquinho, chegaram só 20 na primeira remessa e ontem chegaram os demais. Então, atrasou, mas nós vamos estar colocando aí, já essa semana, já hoje, já estão instalando lá na Vila Portes e vão continuar instalando os outros 80 em todo o corredor turístico da cidade. E a ideia é que, a partir do momento que a gente acabar de instalar esses 100, nós vamos ficar com 254 abrigos de ônibus no corredor turístico. E a gente quer explorar a publicidade neles. Então, em breve, a gente vai estar abrindo uma licitação para as, né, empresas de publicidade. A gente espera que elas se procurem o Foz Trans, retirem o edital, concorram entre si para explorar a publicidade nesses locais, que aí a gente vai ter uma reversão, né, para o Foz Trans de dinheiro e continuar aplicando em abrigos de ônibus ou na sinalização. Conversei aqui na RCI com o Fernando Maralinch, ele que é diretor superintendente do Foz Trans. Obrigado pela participação e esclarecimentos aqui à população nas ondas da RCI. Eu que agradeço a oportunidade. Foz Trans está sempre, né, de portas abertas para receber o cidadão. E só lembrando que esse mês de janeiro a gente está com horário direto, das 8 da manhã às 14 horas da tarde.